ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Ultramargem. Hoje é quinta-feira, são 15 de abril de 2010 e eu sou Carlos Bonaparte e vou estar consigo nos próximos 90 minutos. Pois é, às quintas-feiras é sempre assim, nos próximos 90 minutos, aliás, às quintas-feiras é sempre assim, 90 minutos e não 60. Antes de mais, vou pedir-lhe imensas desculpas pela minha voz, está um bocadinho alterada, é verdade, é natural. Não pelos melhores motivos. Aqui em Vila Nova de Gaia ocorreu um incêndio que tem estado a lavrar, creio que ainda durante a tarde e até com mais intensidade. O que acontece é que, devido ao fumo que foi entrando aqui, hoje estou um bocadinho afónico. À tarde não, agora estou um bocadinho afónico e com algumas dificuldades em manter a respiração estável. Portanto, vou-lhe pedir desde já imensas desculpas pela minha voz hoje mais debilitada. Enfim, pode perceber, por motivos alheios à minha vontade, enfim, pronto. Quero só pedir imensas desculpas. Mas de facto é uma situação que está, e agora por cima está mais vento, a situação está mais descontrolada, não só no incêndio, mas também porque o fumo vai chegando aqui com mais intensidade. Mas enfim, pois é, a vida é assim mesmo, não é? É outra margem da vida, nós agora estamos na margem boa da vida. Há aquela margem menos boa que é das coisas negativas, não é? Ou seja, como por exemplo esse incêndio que tem estado a lavrar desde a parte da manhã. E que, enfim, isto a garganta aguenta algum fumo, mas não aguenta todo, não é? E enfim, bom, nesta emissão do dia de hoje, bom, quinta-feira é sempre aquele dia, não é? Quinta-feira, ora bem, nós já quinta-feira é o dia que antecede à sexta, ou seja, que grande novidade, não é? Mas estará a pensar ao ouvinte, que grande novidade. Não, mas é o dia que antecede ao dia que antecede ao nosso fim de semana, hein? Vamos pensar assim, já não falta muito para acabar quinta-feira. Ora bem, 8h30, vá arredondando, não é? 9h25, faltam 3 horas e 25 minutos para acabar o dia de hoje. Portanto, está a ver como é que é, não é? Vamos ter nesta quinta-feira concerto, como aliás já é habitual de sempre, não é? Nós vamos ter concerto hoje. Vamos ter o Canarinho e os Amigos ao vivo. E é um grupo de música portuguesa bem mexido, bem vivo, com muito boas energias. E é isso que é preciso para que se sinta mais acompanhado nestas 3 horas e 25 minutos que faltam até ao final desta quinta-feira. Depois amanhã, pronto, já sabe, é o último dia de trabalho da semana. Eu sei, é um bocadinho chato, é um bocadinho aborrecido. Mas eu sei, mas já é sexta-feira, pronto, já é outra história, já não é a mesma coisa que se fosse segunda, não é? E bom, posto isto, vamos à música nesta emissão. Eu hoje vou ter assim música mais descontraída, não há pedidos, pronto, mas vou ter assim música mais descontraída. Vamos ficar com Mon Pays, a cantiga de Hélène Segarra, e vamos ficar depois com os Strandlers e Gordon Brown. Não é Gordon Brown, esse é outro. Esse do Gordon Brown também é verdade, também existe, mas não é. É Gordon Brown. Vamos depois ficar com a música dos Ilvi Forti, Red Red Wine. O que é que me diz vinho verde? Aliás, vinho vermelho, vinho tinto. É, vinho verde não, isso era mais Green Green Wine. Green Green Wine. Mas enfim, bom, chega de conversa, vamos à música, porque é isso que é importante nesta, ou melhor, para arrancar esta emissão. Se não estou para aqui a falar e, enfim, bom. Vamos então à música nesta emissão. Ficamos então com estes três temas. Depois eu volto para lhe dar um bocadinho mais de conversa, um bocadinho mais de música e também algumas curiosidades, coisas que marcaram o dia 15 de Abril ao longo da história. Fique bem, fique com a sua Rádio Antena Web. Até já. Quel que soit l'endroit, résonne autour du monde et je chante pour toi. des mots d'amour à l'unisson qui rapprochent les âmes. Loin d'ici, de l'horizon jusqu'à nos déserts, des notes et des prières s'élèvent encore pour rapprocher des frères, comme un chant d'amour et de lumière. Et tout s'éclaire à travers nos voix. Et mon étoile m'emmène au hasard, et quelque part, c'est un peu chez moi. Suivi des chemins sans savoir, le cœur plein de folklore, comme une enfant de chaque port, marcher si loin, rempli d'espoir, pour ouvrir chaque porte. Jusqu'ici, la musique n'a pas eu de frontières. Avec chaque chanson, chaque harmonie, le chant que l'on libère peut nous rendre unis et solidaires. Et mon cœur vibre pour ça. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you. Antena Web, rádio à sua medida. Cá estou eu outra vez. Bom ouvinte, não tenho ideia, houve aqui uma chuvada monumental enquanto tocavam estas três musiquinhas que brilham esta nossa emissão, mas uma chuvada parecia que ia cair também o céu, enfim. Bom, vamos lá ver se isto ajuda, não é? Pelo menos isto, digo isto no sentido de ajudar a combater o incêndio, que não estou a par se ainda deflagra ou não, mas pelo menos continua a chegar aqui o fumo e a dificultar a respiração. Mas enfim, cá estamos nós, ou cá estou eu, e com muito gosto. Vamos prosseguir nesta emissão do programa Outra Margem. São mais três musiquinhas, aquelas que lhe trago agora, neste dia 15 de abril de 2010. Vamos ficar primeiro com a música de Jorge Fernando e Coisas da Vida, uma musiquinha de 1986, e vamos depois ouvir Lena d'Água num original de António Variações. Estou-me a referir ao tema Estou Além. É um tema aqui, aliás, nesta versão mais calminha. Lena d'Água também tem um estilo de cantar mais suave. Pronto, é para que a noite vá correndo descontraídamente, enfim. E vamos depois chegar com os Culture Club e o tema Do You Really Want to Hurt Me? Um tema que já foi gravado nos anos 80 e que, pronto, ainda hoje tem muito sucesso. E mesmo não sendo dos temas mais badalados, é um tema que está sempre presente nas nossas memórias. Então, vamos recordá-lo para que a noite siga ainda melhor e espero que esteja a gostar desta companhia que eu me propus a fazer para hoje, dia 15 de abril de 2010, nesta emissão do Outra Margem. Vamos à música e depois eu volto, vou trazer mais música e depois também algumas curiosidades. E se andar mais para a frente, de todas formas, vou seguir consigo, isso não tenho dúvida, até às 22 horas. Fique bem, fique com a sua rádio, Rádio Antena Web. 23, esse domingo, demos pela primeira vez um beijo amigo. Tinhas no cabelo preto a flor da mocidade, e a cor que há nas palavras usadas na cidade. Trazias nos teus olhos essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz das aves ficou calada. Trazias nos teus olhos essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz das aves ficou calada. Faz um ano que te dei um beijo amigo, porque a vida tem seus quês difíceis de supor. Hoje os beijos que trocamos são dados por amor. Trazias nos teus olhos essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz das aves ficou calada. Trazias nos teus olhos essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz das aves ficou calada. Essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz. Próxima estação, Antena Web. Let you go. Estou de volta nesta emissão do Outra Margem. Vamos prosseguir. Tenho mais duas musiquinhas para lhe dar e depois trago então as curiosidades, as efemérides do dia de hoje, do dia 15 de Abril. Vamos antes ficar aqui com duas musiquinhas e uma delas é um momento muito especial. Estou a referir-me à canção da família do grupo Starlight, que nos traz então este clássico da música portuguesa, que, enfim, foi sem dúvida um sucesso e é hoje uma das canções mais populares, mais conhecidas. Esta canção da família do grupo Starlight. Vamos depois ficar com Summer Move On, a música dos AA, ou AA, eles que andam ali os tempos desaparecidos, mas depois reapareceram com um álbum no qual se incluía este Summer Move On, um tema excelente para um tema ideal para esta noite de quinta-feira, dia 15 de Abril de 2010. Um dia em que eu ainda hoje estava assim um solzinho bem bom, choveu, trovejou, agora está calmo outra vez. Não está sol de facto, mas está, já está calmo outra vez. Enfim, bom, é vida. Vamos prosseguir então nesta emissão com estes dois temas, a canção da família do grupo Starlight e ainda a música Summer Move On dos AA. Eu volto depois então com as efemérides. Nenhuma família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Família começa e termina sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir, sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois. Que no céu firmamente é a estrela que tem maior brilho. Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Família comece e termina sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros céu da ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te. Depois de ouvirmos Summer Move On dos AA, nesta emissão número 18 do programa Outra Margem, que vai para o ar sempre na Antena Web às quartas e quintas-feiras, às quartas entre 21 e 22, às quintas, entre as 20h30 e as 22h. Ora bem, sabia que em 1945, mais precisamente a 15 de abril de 1945, era libertado o campo de concentração de Bergen-Belsen? Foi mesmo uma libertação dos, ou melhor, levada a cabo pelos britânicos, que assim libertaram mais um campo de concentração. E 10 anos depois, em 1955, no Illinois, era aberto o primeiro restaurante da cadeia McDonald's. O restaurante era apenas um, hoje é uma cadeia gigantesca que tem restaurantes em todo o mundo, desde Portugal até à China. Há McDonald's, tudo quanto é sítio, agora está aos McDrives, enfim, há muita coisa. Foi sem dúvida uma ideia de sucesso e hoje a McDonald's é sem dúvida a maior cadeia de restaurantes à escala planetária. Bom, tenho para já, não vou ficar por aqui, mas tenho para já ainda a dizer-lhe que a 15 de abril de 1923 foi liberado o consumo de insulina, o consumo, vou chamar assim, ou a toma de insulina para, enfim, para toda a gente, para todos aqueles que sofriam e que sofrem de diabetes. Na altura, até 15 de abril, era muito mais difícil o acesso a esta substância, que supostamente é produzida pelo pâncreas, mas de quando em vez os pâncreas de todo o mundo lá vão tendo os seus problemas e há muita gente com diabetes. Eu digo de vez em quando, quer dizer, isto não está associado apenas à alimentação, não é? Ou seja, também, mas não quer dizer tudo, não é? Ao contrário de outros fatores, há quem, digamos, cometa muitos exageros e tenha a sorte que nada aconteça. Há quem tenha uma alimentação regrada e, por algum azar, o pâncreas deixou de funcionar, não é? Portanto, estes diabetes, enfim, com as suas variações, mas eles podem surgir a qualquer pessoa e também, por isso, esta liberalização no mercado desta substância veio ajudar muita gente, veio salvar muitas vidas, não tenham a mais pequena dúvida. E já lá vão 87 anos desde que essa liberalização teve então início. Ou melhor, desde que essa liberalização aconteceu. Enfim, vamos então continuar com música e vamos depois para um pequeno intervalo. Vamos ficar com a música de Zeca Afonso, Os Bravos. Vamos recordar, é de 1964 e vamos depois ouvir uma musiquinha anos 80, de um grupo que já trouxe aqui algumas vezes. Estou-me a referir aos Sétima Legião. Agora, não é com os Sete Mares, não, vou trazer um tema diferente. O tema chama-se Vertigem e é então o tema que lhe apresento. Vamos depois ficar com Diana Navarro e o tema Caracolas. É um tema muito bonito. Difere um bocadinho destes dois anteriores, mas é um tema muito bonito de uma cantora espanhola que não é muito conhecida, mas que nós vamos fazendo questão de trazer aqui à Rádio Antena Web. Vamos então ficar com estes três temas: Os Bravos, de Zeca Afonso, ainda o tema Vertigem, dos Sétima Legião, se tinha que estar correto, e vamos encerrar então com Caracolas, de Diana Navarro. Eu espero então que a sua quinta-feira esteja a correr bem, que tenha corrido bem até aqui e que continue a correr bem ainda agora, e espero também estar a ser a companhia que mais prefere. Eu volto depois dos comerciais. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Até já. Eu fui à terra do bravo. Eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, para ver se embravecia. Bravo meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso. Bravo meu bem, para a tua companhia. Bravo meu bem, para a tua companhia. Hum.

mares chamam ao longe, fogem quando tento tocar ondas minhas com a cor do tempo. Quer que esteja, esteja com a Antena Web. Al volar por los balcones.

Quadras da Música, sexta-feira, às 5 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Música es mirar hacia lo lejos dentro de ti mismo. La luz en un reflejo al fondo del abismo. Es la inmensidad del cielo azul. Mi inquietud, sin darme cuenta, sé que todo en torno a mí, música es la danza regular de tu pecho respirando junto a mí. Fiesta de tus ojos siempre que me miras. Tú, y tu alegría cuando ríes. Tú, tan solo tú, y la armonía que te mueve, te escucharé por ser tan solo para mí, por mí. Música es, música es, música es.

E estou de volta nesta emissão do programa Outra Margem. Tenho a dizer que hoje é o Dia Internacional do Dia Mundial do Desenhista e também é, ao mesmo tempo, o Dia Internacional do Desarmamento Infantil. Enfim, momentos históricos que vão marcando o 15 de Abril ao longo dos tempos. Também faz hoje 18 anos que morreu Sartre, um dos filósofos de maior renome a nível internacional. Vamos prosseguindo nesta emissão. Abrimos esta segunda parte, ou estes minutos finais, com a música de Eros Ramazzotti e La Música Es. Vamos prosseguir nesta emissão com mais três musiquinhas. A primeira é dos Bee Gees, All Deep Is Your Love. Depois a música em português com José Alberto Reis e Amor Intemporal. E depois em francês com a música de Elsa Languini, o tema Quelque chose dans mon cœur. Uma música de 1988, tinha esta, na altura, jovem artista, 15 anos apenas. Hoje é uma mulher feita com 38 anos. Aliás, 37 anos. É uma cantora fantástica. E também é uma boa atriz, embora, enfim, andada dividida entre a música e o cinema, mas quer numa arte, quer noutra, tem saído muito bem. Vamos então recordar esse tema de 1988, mas isso é lá mais para a frente. Antes temos então Bee Gees e José Alberto Reis. Is your love? It really means a love.

une trop d'envie, une impatience et la peur que j'oublie. Des voix qui chuchotent tout bas, une histoire qui n'est rien qu'à moi. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit. Quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie, une drôle d'envie. Et la peur que j'oublie. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui... E cá estou eu de volta. Ficamos então com estas três musiquinhas. Bee Gees, All Deep Is Your Love, José Alberto Reis com Amor Intemporal, e ainda a música da fantástica Elsa Lenghini, que nos trouxe aqui o seu tema de 1988, intitulado Quelque chose dans mon cœur. Vamos encerrar esta emissão do número 18 do programa Outra Margem. Quero que saiba que foi um prazer imenso estar consigo deste lado, trazer música, espero também que energias positivas, enfim. Vamos encerrar com Don McLean e o tema American Pie. Um tema, enfim, calminho, mas que também dá para dar assim, para aliás, dá para ir agitando, até porque já a seguir vem aí uma banda cheia de energia, ou seja, Canarinho e Amigos, ao vivo em 2008. E portanto, pronto, é digamos um prelúdio, como se costuma dizer, ou seja, assim, um preparativo para essas energias que nos vão transmitir então o Canarinho e os seus amigos. Vamos então à música. Espero que tenha a continuação de uma ótima noite aqui na Antena Web. Até à meia-noite, ou mais coisa menos coisa, estamos por cá. Dentro em breve vamos estar por cá, não até à meia-noite, mas sim até às 4 da manhã. Mas isso é apenas uma das muitas novidades que vamos ter para si a partir do dia 4 de maio. Tenha então uma boa noite, fique bem, fique com a Antena Web. Um grande abraço. Time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have above, if the Bible tells you so? How do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Teenage Bronc and Buck with a the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. The day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Played a marching tune. We all got up to dance. Oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing,